Bom dia. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. E é uma alegria estarmos novamente aqui para falarmos sobre o tema Tempo e Nós. Mas antes temos que lembrar que dia maravilhoso hoje, não é? Um dia ensolarado, um domingo. E que bom nós podermos estar aqui livremente, estarmos reunidos em nome de Jesus, podermos exercer essa liberdade de professarmos uma fé, de desenvolvermos um conhecimento espiritual e podermos manifestá-lo como e quando nós quisermos. Isso é algo que temos que agradecer muito, a possibilidade de termos a liberdade de consciência, a liberdade de culto. Quando pensamos no nosso país, com tantos problemas, tantas dificuldades, nós esquecemos as bênçãos maiores que nós temos, que é, por exemplo, a liberdade que nós temos de termos a religião que nós quisermos. E temos que agradecer a Deus essa bênção. E a bênção da vida não se estende apenas a isso. Há muitas outras situações. Um dia como hoje, repleto de oportunidades de realizações no bem. É algo que nós temos que agradecer muito ao Pai. Temos que reconhecer essa grande e valiosa oportunidade chamada tempo. E estamos aparentemente no começo de um novo dia, não é assim? Porque no domingo nós começamos as tarefas um pouco mais tarde, mas se nós formos ver bem, mais de 10 horas da manhã, nós já estamos quase na metade de um dia de nossa vida. Olha como o tempo passa rápido, como o tempo voa. Quando menos nós percebemos, o nosso tempo acaba. E a nossa reflexão da manhã é sobre essa oportunidade bendita chamada tempo. Refletirmos o quanto temos aproveitado o nosso tempo de vida. O homem vem há muito tempo já, há centenas de milhares de anos, medindo o tempo, tentando controlar os seus afazeres de acordo com os ciclos da natureza. E o homem sentiu uma grande necessidade ao longo da sua evolução de desenvolver formas de controlar as suas atividades em função do tempo. Modernamente nós temos equipamentos muito sofisticados que permitem a medida do tempo, permite a gente saber quanto tempo passou. E chega a uma sofisticação tão grande essa questão do tempo, que no ano passado, no dia 30 de junho, foi ajustado o relógio oficial do Brasil das 20 horas 59 minutos e 59 segundos para 20 horas 59 minutos e 60 segundos. Ou seja, acrescentaram um segundo a mais no nosso horário. E alguém poderia pensar, mas que bobagem é essa? Para que mudar um segundo? É que nos equipamentos e sobretudo nos meios de telecomunicações, esse um segundo para os programas que gerenciam toda essa rede de informação era fundamental. Poderia haver uma série de problemas. Então foi necessário fazer esse ajuste na hora oficial. Mas se nós pensarmos, um segundo é algo insignificante na nossa vida comum, não é? Parece que em um segundo nós não podemos fazer muita coisa. Mas um segundo pode representar um pensamento novo que nós temos, uma ideia nova. Então também para a nossa vida comum, a nossa vida cotidiana, a nossa rotina diária, um segundo pode fazer muita diferença. Por exemplo, pode ser aquele momento que você capta um pensamento infeliz e segue esse pensamento. Ou um segundo pode ser o momento que você capta uma inspiração vinda do alto. Então um segundo também faz diferença em nossas vidas. E nessa longa trajetória, nessa longa busca de medir o tempo, o homem vem tentando compreendê-lo. E nós chegamos a perguntar, será que existe mesmo o tempo? Porque nós, quando estudamos essa questão, nós vemos que o tempo, nós temos ele como referência a partir de eventos que acontecem aqui no planeta. Por exemplo, o tempo de um dia significa o quê? Uma volta que a Terra dá em torno de si mesma. Isso é um dia aqui na Terra. Mas em outro planeta, pode ser mais tempo ou menos tempo do que é aqui. Então essas noções de tempo, já há muito tempo o homem vem buscando compreendê-las, e certa vez foram para perguntar para Emmanuel, o sábio mentor de Chico Xavier, se o tempo era algo real, ou se era uma ilusão dos nossos sentidos aqui. E aí ele perguntaram assim para ele, e ele respondeu: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Quer dizer, o tempo, ele existe para nós aqui encarnados, mas para a realidade do espírito, o tempo é algo que não tem uma realidade objetiva. O espírito vivencia o tempo de forma diferente que nós aqui encarnados vivenciamos. Lembrando que nós somos espíritos encarnados. E ele diz assim também: se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então, na nossa realidade de desencarnados, o tempo é algo real. Mas, ou melhor, para a nossa realidade de espíritos encarnados, o tempo ele é real. Quando desencarnados, o tempo não é real. O tempo é como se não existisse. É por isso que tem espíritos que, quando se comunicaram e até hoje se comunicam, e eles falam dos seus sofrimentos, das suas dores, eles falam que vivem um sofrimento eterno. Porque eles já sofreram tanto no mundo espiritual que eles perderam a noção do seu tempo. Eles não conseguem dimensionar há quanto tempo eles estão vivendo aquilo. Então, para o espírito, a noção de tempo é muito diferente da nossa. Um tempo pode ser muito longo quando ele está em sofrimento. Quando o espírito é muito lúcido, já evoluiu muito, adquiriu muito conhecimento das leis divinas, esse espírito passa a ter uma noção de tempo também diferente. É como, por exemplo, quando Jesus dizia que aquelas coisas que preparariam o reino dos céus, que se faria aqui na terra, estavam próximas. Muitos no tempo de Jesus pensavam assim: provavelmente o reino dos céus viria em poucos meses ou em poucos anos. Só que quando Jesus falava que o reino dos céus estava próximo, ele estava falando a partir da perspectiva dele, de um espírito puro, de um espírito que já tinha evoluído muito, já tinha alcançado a grandeza espiritual que ele revelou para nós. Então, para ele a noção de tempo era diferente também. Tanto é que até hoje, passados quase 2000 anos das suas pregações, o reino dos céus ainda não se instalou na terra. Mas está próximo para o espírito, dependendo de como ele buscar esse reino dos céus. Mas como Emmanuel afirma aqui, o tempo para nós encarnados e para a maioria dos espíritos ligados a este planeta, os desencarnados que estão bem próximos do nosso modo de vida, o tempo continua sendo necessário para controle dos fenômenos da vida. Tanto é que se nós não cuidarmos do tempo, o tempo acaba cuidando da gente. Ele acaba nos levando para realizações, situações que nem imaginávamos. E acabamos muitas vezes com reflexões amargas a respeito da perda do tempo. Então, para nós, ele é uma realidade e é algo que deve ser cuidado com muita atenção. Nós vivemos, na atualidade, uma situação em que tudo parece urgente para todos. Nós vivemos um momento em que às vezes nós até pensamos: será que alguém acelerou o relógio da vida? Será que alguém acelerou o planeta e tudo está passando muito mais rápido? Porque parece que nós não damos conta de tantas coisas. Talvez o dia precisasse ter 26 horas, 30 horas, talvez o dia devesse ter 40 horas, porque um dia apenas nós não conseguimos dar conta de tanta coisa. Na verdade, então, como já vimos, o tempo, ele existe em função dessas referências que nós buscamos, como, por exemplo, o nascer e o pôr do sol. A urgência que nós percebemos hoje no tempo não decorre de alteração nesse mecanismo. Na verdade, ela existe em função das atribulações que nós fomos buscando ao longo da nossa experiência terrena. E nós vamos falar sobre algumas dessas atribulações que temos buscado. Nós vivemos, então, uma situação em que Muitas vezes nós nos distraímos tanto com certas formas de entretenimento, TV, redes sociais, o Facebook é uma rede social, que nós acabamos consumindo o nosso tempo nessas atividades. Quando menos percebemos, o nosso tempo já foi. Não vamos aqui julgar se é certo ou errado nesse momento, mas que é uma realidade, é. Tem pessoas que ficam surpresas de perceber quanto tempo passou depois que ela estava com um determinado entretenimento. Temos outros fatores que interferem no nosso tempo, como, por exemplo, uma rotina atribulada de trabalho, estudos e compromissos. Antigamente, uma pessoa estudava poucos anos e ela conseguia entrar no mercado de trabalho com uma formação escolar básica. Conseguia ter o fundamental, ela conseguia um posto de trabalho e ela conseguia se manter com aquele salário. Mais tarde, criaram a exigência do ensino médio, o segundo grau. Depois, a sociedade cria a exigência do curso superior, a faculdade. E aí vem a exigência da pós-graduação, especializações, mestrado, pós-doutorado. E assim o homem vai, cada vez tendo que se especializar mais para o desempenho das suas funções. Também não vai aqui uma crítica nem favorável nem contrária a essa situação, mesmo porque há áreas que exigem grande especialização, exigem grande dedicação aos estudos. Vejamos no caso da medicina, por exemplo. Hoje é muito melhor nós termos um super especialista do que alguém que conhece pouco sobre o corpo humano. Ele vai saber tratar muito melhor aquela parte do corpo. Então, essa super especialização tem a sua importância. Agora, temos que ver até que ponto todos nós teríamos que estar nesse processo contínuo de uma busca permanente de uma qualificação profissional, que nem sempre resultará em benefícios para o exercício daquela atividade. Mas também não cabe aqui um julgamento se é correto ou errado. Nós temos também os inúmeros compromissos que nós vamos assumindo ao longo da vida. E parece que cada vez mais nós somos requisitados pelas pessoas a atender exigências progressivas. Muitos que antigamente se dedicavam na sua aposentadoria a, entre aspas, descansar, passam a assumir responsabilidades de ajudar a cuidar dos netos, às vezes precisa continuar trabalhando para suprir as necessidades materiais da família como um todo. Então nós vemos que nós vamos assumindo outros deveres e outros compromissos ao longo da vida. Também não estamos dizendo que isso é certo ou errado, porque o certo e errado na vida de cada um é uma decisão interna. Nós é que vamos, à medida que vamos experimentando a vida e descobrindo o que nos cabe ou não, sabendo o que é bom para nós ou não. É óbvio que tem aquelas situações gerais da vida que nós vamos considerar que elas são absolutamente incorretas, impróprias para qualquer ser humano. Mas a maior parte dos nossos compromissos foram assumidos por nós voluntariamente. Isso cabe a nós decidir se estamos ou não atendendo compromissos legítimos. Mas vejamos mais sobre essa reflexão, então. Nós vamos observar que o tempo nos nossos dias não está correndo como nós imaginávamos. É que a nossa percepção sobre o tempo mudou bastante. Nós estamos sentindo a passagem do tempo de forma diferente porque estamos envolvidos numa série de compromissos, numa série de deveres que a nossa vida atual nos impõe. Quando refletimos a respeito da sabedoria divina, nós chegamos a uma conclusão. Se Deus me situou aqui, é porque é o meu dever. Mas será que foi Deus realmente que nos situou nos postos que hoje nós estamos? Ou fomos nós, pelo nosso livre-arbítrio, que buscamos experiências que hoje nos atribulam, que hoje nos sobrecarregam? Talvez tivéssemos feito outras escolhas, mais sábias, mais humildes, mais ligadas aos interesses do Espírito, não tivéssemos tantas atribulações, não tivéssemos tantos deveres, tantos compromissos. Mas existe um fato: hoje nós estamos onde estamos, estamos com os compromissos que nós temos, e pessoas dependem de nós, a nossa vida depende de pessoas. Também não nos caberia nenhuma atitude louca de largar tudo e buscar um novo estilo de vida, largando compromissos para trás. Porque todos que nós atraímos para a nossa vida e se tornaram dependentes de nós, passam a ser o nosso presente. E o que será do futuro deles determinará também o nosso futuro. Por isso que nós nos encontramos hoje numa situação em que talvez chegamos à conclusão: eu busquei para a minha vida um contexto que não era o ideal, não era aquilo que realmente eu precisava buscar na minha existência. Mas é o que eu tenho agora. Eu não posso abandonar simplesmente. Eu não posso jogar tudo para o alto e buscar uma nova vida. Muitos que fizeram isso ao longo da história da humanidade, abandonando compromissos, deveres, responsabilidades assumidas, reencontraram esses mesmos deveres nas experiências futuras, dentro da própria existência ou em existências futuras, através da reencarnação. Por isso que nenhuma dessas reflexões nos deve tirar da certeza de que, se hoje nós estamos com determinados compromissos, sejamos íntegros na execução deles. Se tivermos que deixá-los, que façamos da forma sábia, da forma equilibrada. Vamos abrir mão de uma responsabilidade? Vejamos as consequências que terão a partir daquilo. O quanto a vida das pessoas serão afetadas. Mas a sabedoria divina, apesar de nos permitir fazer escolhas que nos trazem maiores dificuldades, ela nos dá o meio de atendê-las sempre que nós temos boa vontade. Sempre que nós temos uma predisposição ao bem, o desejo sincero de acertar, Deus nos oferece o meio de nós saldarmos as nossas dívidas uns para com os outros e de atender os nossos compromissos. Isso porque Deus, ele não nos cobra as coisas de uma forma mesquinha, olho por olho, dente por dente, quando nós éramos tão primitivos e pensávamos que tínhamos que fazer para o outro exatamente aquilo que ele fazia para nós. Que Deus cobraria da gente na mesma medida que nós tínhamos errado. Jesus veio e ensinou um aspecto da lei divina que até hoje nós estamos tendo dificuldade para entender. Que é o amor cobrindo uma multidão de erros. Jesus nos ensinou isso. Se nós amarmos mais, nós podemos resgatar mais rapidamente os nossos débitos perante as leis divinas. Nós podemos atender mais facilmente os compromissos que nós temos hoje. Por isso que aquela pessoa que hoje nos parece um compromisso muito pesado, ou aquela atividade que nos parece uma atribulação muito grande, nós temos que amar mais essa situação. Amar mais a pessoa e nos dedicarmos com mais amor àquela atividade. Porque aí nós estaremos resolvendo mais rapidamente aquela pendência em nossa consciência. Nós estaremos, de uma forma mais eficiente, nos libertando das nossas imperfeições. E estaremos evoluindo no tempo certo, não mais rapidamente. Mas estaremos evoluindo no tempo certo. Porque podemos atrasar a nossa evolução, mas nós podemos adiantar o nosso processo evolutivo se nos dedicarmos a amar mais o semelhante. Para a nossa realidade de espíritos ainda aprendizes das leis eternas, amar mais o semelhante não é nós termos aquele carinho, aquela ternura intensa, como nós temos por aquelas pessoas especiais na nossa vida que nós amamos muito. Amar mais o semelhante é ter boa vontade para com ele, é ter disposição de perdoá-lo, de aceitar a inferioridade dele, a imperfeição dele, como nós queremos que aceitem as nossas. Isso é amar mais o semelhante. Nós não precisamos ter toda aquela ternura como temos pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha, pelo pai e pela mãe. Mas nós podemos ter boa vontade para com todos. Isso é amar a humanidade. Um dia nós teremos o grande amor que Jesus nos disse que nós seríamos capazes de ter. Amaremos verdadeiramente o próximo. Mas na nossa realidade atual, amar é desculpar, perdoar, dar nova oportunidade, entender a imperfeição do outro, aceitar que o outro é imperfeito, não exigir no outro aquilo que ainda nós não conseguimos fazer. E se nós estamos exigindo do outro aquilo que nós não conseguimos fazer, ou achamos que conseguimos fazer, é porque ainda estamos precisando aprender muito sobre o que é verdadeiramente ser bom. Porque muitas vezes nós ficamos acreditando que nós estamos bem perante as leis divinas, que não há falha nas nossas atitudes, que não há erro no nosso modo de ser, que nós estamos cumprindo tudo que nos cabe. Mas na realidade do Espírito encarnado, nós sempre temos algo a melhorar em alguma coisa. Não vamos fazer isso de uma forma tão tensa, ao nos cobrar de uma forma rigorosa, mas nós sempre podemos fazer algo melhor nas nossas experiências diárias. Por isso que ninguém pode se dizer assim, eu estou sempre certo e o outro sempre errado. Nós estamos, invariavelmente, certos e errados ao longo da nossa experiência terrena. Alguns conseguem acertar mais, outros erram mais. Mas é do nosso esforço em reconhecer essa condição é que nós vamos identificando o que nos leva ao acerto. Porque quando negamos as nossas imperfeições, quando negamos os nossos defeitos, nós estamos bloqueando a nossa possibilidade de evoluir. E estamos perdendo o tempo da nossa experiência terrena, porque ele está passando. Assim como os relógios vão marcando a passagem do tempo, desde a antiguidade, começando com o relógio do sol, o relógio solar, mais tarde com a ampulheta, depois os relógios mecânicos, os relógios eletrônicos, os relógios atômicos da nossa atualidade, um fato inquestionável é: na nossa realidade material, o tempo está passando. E isso significa que a nossa oportunidade nessa escola bendita chamada reencarnação também está se esgotando. Para ajudarmos nas nossas reflexões dessa manhã, vamos buscar reflexões na literatura espírita que aborda o tema tempo de uma forma bem ampla. Mas para focalizar o nosso trabalho dessa manhã, eu selecionei algumas afirmações do Espírito Emmanuel a respeito do tempo, para nos ajudar a concentrar o nosso pensamento e reconhecer o valor que o tempo tem para todos nós. Numa série de suas obras, Emmanuel nos traz indicações do tempo. E algumas que eu selecionei para nós são estas então. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Às vezes nos admiramos das pessoas que têm grande conhecimento, ou daquelas pessoas que expressam uma grande virtude. E nós pensamos, como eu gostaria de ser como fulano? Uma pessoa que demonstra uma grandeza espiritual. Quem, não tendo conhecido a história de Chico Xavier, não se emocionou com esse ser? Uma personalidade tão amorosa, mas tão forte. Uma personalidade tão capaz de amar até os inimigos. Alguém que foi capaz de demonstrar grande resistência a ataques do mal e ainda assim externou bondade, amor. Quando ouvimos as gravações que ficaram de imagens e das suas falas, nós nos emocionamos com essa pessoa. E nós pensamos, por que Deus produziu um ser como ele e outros tão imperfeitos como eu mesmo ou como o meu próximo que traz aborrecimento? Mas nós sabemos pela doutrina espírita que ele surgiu como nós, um espírito simples e ignorante. Ele se fez ao longo de inumeráveis vidas essa pessoa que nós conhecemos nesta última encarnação como Chico Xavier. Ele se tornou aquilo ao longo das suas experiências. Ele atendeu isso que o Espírito Emmanuel disse. Ele desenvolveu a santidade através das horas em inumeráveis vidas. E é algo que nos cabe realizar hoje. Nossa vida hoje é para nós nos tornarmos santos. Não completar a tarefa até o final dela, mas ao longo de muitas vidas, nós temos que buscar a santidade. cada hora que nós temos no dia é para buscarmos essa santidade. E como que se faz isso, Antenor? Se faz através de uma atitude perante a vida, de uma postura que nós assumimos, de reconhecer que nos cabe isso. E não ficarmos naquele jogo mental de desculpismo, dizendo: ah, é muito difícil perdoar, eu nunca vou conseguir ser como aquele que perdoa, eu nunca vou conseguir. Porque quando nós afirmamos algo a respeito de nós mesmos, nós estamos lavrando uma sentença que irá se cumprir. Quando eu afirmo que eu não consigo, realmente é verdade, eu não consigo. Porque a pessoa que é capaz de fazer eu conseguir, está dizendo que não pode, que sou eu mesmo. Então eu não posso dizer que eu sou incapaz de fazer o bem. Eu não posso dizer que eu sou incapaz de fazer a caridade. Eu não posso dizer que eu sou incapaz de perdoar alguém. Porque quando eu digo isso, eu estou determinando o que eu serei. Quer dizer que funciona ao contrário? Se eu disser, eu sou capaz de perdoar, sim, funciona. Não é instantâneo, não é imediato. Mas se eu acredito nessa ideia e me esforço no sentido de realizá-la, em algum tempo ela vai se realizar. Porque é a vontade, é o querer do Espírito, é o seu desejo. Então meditemos nas afirmações que nós fazemos ao longo do dia. Quando nós estamos diante de uma tarefa muito difícil, a gente pode dizer assim: não, eu não vou dar conta disso, eu vou largar isso tudo e vou embora. Realmente, quando a gente põe essa situação, nós estamos ali limitando o nosso poder de ação. Agora, se nós buscamos pensar e buscamos uma estratégia, talvez não cumpramos toda a tarefa do dia, mas uma parte dela será cumprida. Então veja como as horas ao longo do nosso dia, elas são importantes. A cada momento nós estamos determinando o resultado da nossa vida. Se nós quisermos um dia atingir a santidade, a natureza do Espírito puro, nós temos que começar em algum momento isso. Nós teremos que assumir uma atitude de que é para nós essa realidade. Temos que acreditar nessa ideia de que nós somos espíritos perfectíveis. Essa foi a grande mensagem que o Consolador prometido por Jesus trouxe no final do século XIX e até hoje vem sendo afirmada no mundo. Nós somos perfectíveis. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes e nos tornamos responsáveis pelas nossas ações, e a lei de ação e reação nos traz de volta aquilo que nos cabe reparar de erros do passado, mas ela também nos dá a oportunidade de criar um futuro mais luminoso, um futuro mais harmonioso. Nós temos que assumir isso como uma realidade nossa, não ficar achando que isso é apenas da história daqueles personagens da literatura espírita que nós admiramos. Ficar achando que o Espírito é bom porque algo excepcional aconteceu para ele. Que os discípulos de Jesus se tornaram seres luminosos, radiantes, porque conheceram pessoalmente Jesus. Muitos outros viram, ouviram, tocaram no Mestre e nem por isso se modificaram. Os discípulos de Jesus da primeira hora eram homens, na maioria, imperfeitos. Eram homens cheios de dificuldades, como nós mesmos somos. E Jesus transmitiu a sua mensagem a eles e disse: olha, vocês podem se renovar, vocês podem seguir esse caminho, vocês podem fazer o que eu faço. Jesus estava falando que aquilo ia acontecer naquela vida para eles? Não. Era algo que eles realizariam no futuro, mas eles precisavam começar desde já as questões mais simples da vida. Perdão, humildade, caridade, serviço ao próximo, amor, fraternidade, que se iniciasse aquilo naquele momento. E aqueles homens e mulheres que seguiram Jesus desde a primeira hora, evoluíram porque acreditaram na mensagem do Mestre. E hoje, novamente, essa mensagem ecoa no mundo. Não importa se anunciada na casa espírita, no templo da outra religião, ela está sendo anunciada ao mundo, dizendo: nós podemos ser melhores do que temos sido. Temos sido imperfeitos, limitados, meio burros, meio ignorantes, insensíveis, mas nós trazemos dentro de nós o germe da perfeição. Foi o Cristo que nos disse isso. Vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Ele estava dizendo que nós somos perfectíveis, espíritos em evolução, mas só vamos alcançar esse topo se resolvermos agora fazer o que nos compete nesta hora, neste dia. Quem quiser mais sabedoria, dedique-se a buscá-la agora. Leia, medite, ouça áudios que existem hoje disponíveis sobre tantas ideias nobres, tantas ideias elevadas. Ouça músicas que elevem o seu sentimento. Nós iremos transformando o nosso pensamento. Mas para isso nós temos que abandonar muitas coisas infelizes, muitas coisas inferiores. A conversação inferior é algo que nós temos que banir das nossas falas. Podemos falar descontraidamente, alegremente, podemos falar de coisas singelas da vida, engraçadas, mas aquilo que é de natureza reconhecidamente inferior, abandonemos, deixemos de lado. E nós vamos perceber como a nossa mente começa a aclarar, como a nossa mente começa a se tornar mais receptiva de ideias elevadas. Então busquemos a cada momento da nossa vida a construção dessa santidade e dessa sabedoria. E Emmanuel nos traz mais uma reflexão sua sobre o tempo, dizendo: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. A hora do homem mais rico do mundo tem 60 minutos como a hora do homem mais pobre do mundo. Ela é igualzinha. O bem que cada um pode fazer é exatamente o mesmo. Porque o bem, ele não resume nos bens materiais que nós temos. Ele resume o amor que nós colocamos ao realizar uma tarefa. Por isso que aquele profissional mais altamente qualificado do mercado de trabalho, embora a sua hora possa ser medida em reais e custar R$1.000, se ele não fizer o seu trabalho com amor, com dedicação, com empenho, pensando no bem que vai resultar daquele trabalho, como espírito, aquilo valeu muito pouco para ele. Valeu como dinheiro no bolso, mas não vale para a realização do espírito em evolução. Enquanto que aquele homem, aquela mulher que humildemente exerceu o seu trabalho de uma forma íntegra, dedicada, honesta, fez de uma forma amorosa, pensando no bem que estenderia aos outros, aquilo para o espírito em evolução tem um valor imenso. Porque acreditem, nós também fazemos caridade no nosso trabalho profissional. Caridade não é só vir sexta-feira ou sábado ou domingo no centro e fazer uma atividade assistencial. Caridade é você atender uma pessoa no seu ambiente de trabalho com presteza, com amor, com respeito àquela pessoa, mesmo tendo que dizer não para ela, mas fazendo de uma forma fraterna. Então veja, nós podemos, ao longo de um dia, experimentar inúmeras horas de dedicação ao bem. E o valor que ela terá para nós como espírito, ela é incalculável, é imensurável. É algo que não tem valor monetário, porque aquilo significa evolução espiritual. Então, nas horas que passam, nós podemos transformá-las em grandes oportunidades. Tem pessoas que têm grande potencial e às vezes lamentam não ter tido oportunidade de fazer mais da sua vida. Se sentem frustradas, derrotadas, larga esse pensamento, abandona isso. Ninguém que fez algo seguindo a sua consciência, ninguém que está hoje honestamente buscando sobreviver, honestamente buscando a sua realização no mundo material, passa desapercebido para Deus. Por mais insignificante que possa ser uma tarefa, ela pode assumir uma grandeza espiritual imensa. Depende de como nós a realizamos. Me recordo da figura impressionante de Fabiano de Cristo, um espírito que, quando encarnado, resolveu entrar para a vida monástica, se tornou um frei. E ele, então, humildemente, entrou para o convento e ninguém viu nele algo assim excepcional. Acharam que ele poderia ser o porteiro do convento. E ele ficou lá, trabalhando humildemente, recebendo as pessoas. Mas era tão amoroso na sua tarefa que as pessoas começaram a buscar falar com ele apenas. Queriam apenas o contato, a palavra amiga, o tratamento que ele pudesse trazer para alguma ferida, alguma doença. E ele se tornou alguém tão amoroso no exercício daquela profissão tão singela, que ele se tornou ali a referência espiritual de inúmeras pessoas. E exercendo uma profissão tão humilde, tão simples, um porteiro de um convento. Ele estava realizando muito, mas muito mais do que todos os outros monges lá dentro, trancado em oração. Embora a oração tenha grande valor, mas quando nós oramos e temos trabalho ao próximo, ainda que seja na nossa profissão, ainda que seja ali na tarefa mais humilde que nós executamos, nós estamos realizando uma grande oportunidade no bem. Então ele aproveitou as suas horas na construção da sua santidade. Por isso que hoje é um espírito elevado, um espírito que já está num estágio muito além da nossa experiência atual. E ele realizou isso através de uma vida simples, através de uma vida em que, exercendo o seu trabalho, simplesmente, ele fez o bem. E nós podemos fazer isso a qualquer hora. E temos mais uma reflexão de Emmanuel. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Às vezes nós observamos pessoas que estão numa certa condição na vida e dizemos, ah, tudo foi fácil para esse ser. Nós não sabemos o quanto essa pessoa lutou, o quanto ela se esforçou para chegar naquele ponto. Às vezes é o esforço não dessa vida, mas de outra. E muitas vezes nós invejamos situações em que as pessoas estão sob grande risco, porque estão, na verdade, em grandes provas, sendo ali alvo, muitas vezes, de uma série de influências, uma série de arrastamentos, uma série de situações que podem comprometer a sua existência. Então, jamais pensemos que alguém está usufruindo de algo por privilégio, por descuido da lei divina. E há pessoas que muitas vezes estão experimentando hoje uma situação favorável em sua vida porque lutaram muito, se esforçaram muito. E nós podemos também. Nós queremos tanto uma família unida, amorosa, pacificada. Às vezes ela demanda de nós mais tempo, mais dedicação, mais atenção. Os relacionamentos hoje se tornaram tão fáceis de serem desfeitos. Um casal jovem, em momentos às vezes difíceis, rapidamente se separam e não lembram que muitas vezes a união, a sintonia entre duas pessoas leva anos para ser construída. Leva muito tempo. Então nós temos que dar tempo às nossas realizações. Quer uma família unida? Dedique-se mais tempo a essa família. Trabalhe mais para que elas se unam. Quer um relacionamento mais estável, dedique-se mais a essa pessoa, conheça mais essa pessoa, e você verá que ao longo de um bom tempo você terá aprendido muitas coisas. Talvez a pessoa possa se distanciar, resolva depois de 30 anos de casado, existem inúmeros casos assim, se separarem, mas você fez o seu melhor, você dedicou o seu melhor e você se tornou o melhor. Não importa que o outro, no exercício da sua liberdade, tenha buscado outras experiências. Para você, a sua dedicação valeu a pena. Há, muitas vezes, homens e mulheres que já com idade avançada observam as suas famílias ainda em grandes lutas. E eles ficam amargurados em pensar que talvez não cumpriram a sua tarefa. Mas ali envolve as escolhas de outros. O que importa realmente é a consciência de que eles tenham feito tudo para que aquela família se mantivesse unida. Que ele tenha realmente mantido realmente o seu papel cumprido ali na íntegra, com responsabilidade. E tenho certeza, quando algo não se concretizou, é porque ele ainda não chegou o tempo da colheita. Ali ainda não chegou o tempo em que todas as sementes lançadas na terra puderam germinar. E nenhum dos nossos esforços fica perdidos no tempo da nossa vida. em algum momento nós colheremos os resultados de toda a dedicação que nós demos a alguma situação da vida. Nada do que nós fazemos se perde. É que há colheitas que demoram muito tempo. Há árvores que demoram décadas até produzir a primeira flor e dali vir o fruto. Há sementes que levam anos para germinar no solo. Elas dependem de uma série de condições para que elas possam crescer. Então há situações na vida que requerem muito tempo. A educação dos filhos, por exemplo, é algo que requer muito da nossa atenção e do nosso tempo. Nós temos que dedicar bom tempo e tempo de qualidade na formação das novas gerações. Temos que estar junto a eles, temos que educá-los, temos que dar bons exemplos, temos que dar boas palavras para inspirá-los, temos que ser modelos para as novas gerações e acreditar que um dia eles entenderão esses modelos e entender que os espíritos dessa época requerem mais tempo, mais dedicação, porque são almas, contrariando o que muitos dizem, são almas que ainda são muito necessitadas, embora possam ser ainda, ou já, portadoras de grandes virtudes, grandes valores, mas ainda são grandes necessitados. E eles precisam que estejamos junto a eles, educando, exemplificando, falando quantas vezes for necessário, qual é o caminho do bem. Então as edificações que nós não determinarmos ou não dedicarmos nosso tempo, elas não serão sólidas, elas não serão grandes construções. E Emmanuel nos diz também o seguinte: o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. A hora que nós perdemos, ociosa, a hora que nós nos dedicamos a uma situação de natureza inferior, é uma hora perdida no nosso tempo. Nós temos o infinito, mas sempre fica aquela lacuna de não realização. Por isso que hoje nós temos que pensar: o que eu posso fazer de melhor neste dia? É o dia de descanso? Então vamos descansar verdadeiramente. Vamos realmente recompor as nossas energias. É dia de lazer? Vamos vivê-lo intensamente. É dia de trabalho? Trabalhemos intensamente, amorosamente. É dia de estar com a família? Nos entreguemos a ele completamente. Nós vivemos numa época em que muitas vezes nós estamos numa situação, mas já estamos preocupados com outra. Já estamos vivendo por antecipação outros problemas e não aproveitamos o momento presente. E acabamos deixando o nosso tempo passar sem as realizações que competem a ele. Isso é algo que nós devemos sempre meditar. Eu estou aproveitando o meu tempo? Tem pessoas que se sobrecarregam com tantos afazeres e não estão produzindo muito. Estão, na verdade, confundidas, perturbadas. Na verdade, elas estão ansiosas, temerosas, preocupadas, mas elas não estão realizando o que compete naquele momento. Por isso que devemos pensar e viver intensamente cada momento, sem estar fugindo pelo pensamento ou por outros meios para outras realidades. E ele ainda vai nos dizer o seguinte, Emmanuel: cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Muita coisa está por vir na nossa vida, muita. Experiências desafiadoras, experiências que vão exigir o melhor de nós, mas também situações compensadoras, situações que vão ser grandes oportunidades para o crescimento. Por isso que temos que estar preparados hoje. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, reunidos nesta linda manhã de domingo? Estamos nos preparando para o futuro. Buscamos essa casa de luz para que possamos nos sentir fortalecidos, reabastecidos. Nós estamos hoje nos preparando para as melhores experiências do futuro. Por isso que esse compromisso é sagrado. Virmos naquele dia que escolhemos de estar na casa espírita, para que nos reabastecermos dessa luz, desse amor, dessas vibrações pacificadoras e recompor a nossa alma. Por isso que estar aqui tem que ser um momento de vivência plena deste momento. abandonando preocupações, abandonando desejos, expectativas, e realmente podemos sentir tudo isso que está sendo produzido aqui. Por que que nós nos sentimos tão bem às vezes na casa espírita? Porque nós nos sintonizamos com toda essa onda amorosa que os benfeitores espirituais trazem aqui. Agora, quando nós estamos ligados por demais às situações que ainda virão ou que já se passaram, nós não aproveitamos tudo. Então vivamos a cada hora da melhor forma. Por quê? Virão os momentos desafiadores. Virão momentos que vão exigir muito de nós. Mas se estivermos preparados agora, nós estaremos fortalecidos e venceremos com facilidade as situações que virão no futuro. Muitas pessoas são pegas desprevenidas nas suas provas, nas suas expiações, porque não se prepararam antes, porque não se fortaleceram antes, porque não buscaram o Senhor antes das noites de tribulação, porque não buscaram a espiritualidade antes para se preparar para as suas provas. E hoje o que nós estamos fazendo é isso, é buscar esse preparo todo que nós precisamos. E Emmanuel também vai nos dizer o seguinte: que o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. O tempo está passando, não ficamos aflitos, não fiquemos aflitos. Chegarão as situações que nós precisamos, chegarão as situações que nós enfrentaremos, mas vivamos o presente da melhor forma, porque o tempo para nós aqui na vida terrena, ele está passando, mas ele não vai parar. Por isso que temos que cumprir a cada hora aquilo que nos compete. Por isso que temos que realizar o melhor a cada momento, porque o nosso tempo está passando. E ele também nos diz assim: meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Logo mais nós sairemos daqui, iremos aos nossos compromissos e sairemos de lá para outros e outros e outros. E a nossa vida é isso, é uma transformação contínua. E cada momento ele é especial na vida, cada momento é significativo, cada momento deve ser, para nós, encarado como uma grande oportunidade de vida. E muitas pessoas desperdiçam o seu tempo em situações, em coisas, que elas não vivenciam verdadeiramente os seus momentos diários. Essa imagem, ela é muito sugestiva, né? Mostra o símbolo aqui de uma rede social devorando o relógio. Quantas horas nós estamos consumindo desse tempo tão escasso de vida que nós temos, absorvendo não só aquilo que a rede social nos traz, mas inúmeras outras distrações do mundo em coisas desnecessárias, em coisas que não são importantes para a nossa vida. Ninguém vai usar isso aqui, por favor, tá? Para chegar em casa e criar conflito com ninguém. Mas, gente, nós precisamos pensar se quando estamos junto com as pessoas que nós amamos, se quando nós estamos, por exemplo, no trabalho, o quanto nós estamos nos dedicando, não só à rede social, que não traz muita coisa realmente importante, mas inúmeras outras coisas. Às vezes nós estamos em casa e não vemos o nosso filho brincar, porque nós estamos por demais preocupados com o noticiário da TV que nos fala de uma série de problemas do país e nos envolvemos intensamente com aquilo. É importante estar informado, sim, mas você ver o crescimento do seu filho é muito mais importante. É bom a gente dar de vez em quando uma volta ali no shopping, ver as lojas, sim, mas há inúmeras outras coisas que são oportunidades que nós podemos fazer e que são muito mais importantes para a nossa distração e para a nossa realização. É importante nós termos aparelhos de comunicação, sim, mas não vamos deixar, por exemplo, o nosso tempo e o tempo dos nossos filhos ser consumido por esses meios. Há crianças hoje que quase não brincam mais. Ficam trancadas dentro de casa com um dispositivo eletrônico que, na maioria das vezes, não ajuda muito na formação intelectual dela. Por mais que eles sejam meios de nos trazer informação, eles, quando não são orientados, eles, na verdade, são apenas meios de distração. Então, consome-se um tempo valioso de vida em algo que realmente não traz vida para nós. Às vezes, o homem faz muito isso. Ele se dedica demais a certas tarefas e quando está dentro do lar, ele ignora aquelas necessidades de integração com a família. Não dá atenção à esposa, não dá atenção aos filhos, porque alega que está muito cansado. Ele consome demais o seu tempo fora do lar e não se dedica à família. Por exemplo, nós podemos ter distrações, entretenimento, o esporte que nós praticamos, pode ser uma vez por semana, mas não precisa ser 5, 6 dias por semana para sair com os amigos, deixando a família em casa abandonada. Isso é uma reflexão muito grande que nós temos que fazer diariamente. Se estamos dedicando aquilo que realmente importa na vida, o nosso bem tão precioso que é o nosso tempo. E nós vamos avançando aqui e lembrar de uma parábola de Jesus, que tem tudo a ver com isso que nós falamos até agora. É a parábola do Senhor que deu os talentos aos seus servos. Para um ele deu 5 talentos, o talento era uma moeda da época. Para o outro ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu apenas 1, segundo a capacidade de cada um deles. E cada um foi fazer o que queria com aquele talento e o Senhor viajou, foi para longe. Quando ele retornou, o Senhor chegou e pediu contas daquele dinheiro. O que tinha recebido 5, mostrou outros 5, porque ele foi e multiplicou aquele talento. O outro que tinha recebido 2, também mostrou, tinha mais 2. E o que tinha recebido 1, fez o quê? Com tanto medo que ele tinha do Senhor, ele correu e foi enterrar o seu talento. E voltou apenas com 1 moeda para devolver para o Senhor. E aí o Senhor perguntou, por que que você fez isso? Enquanto os outros estão ali, multiplicaram o meu dinheiro, você guardou? E aí ele disse, eu tive medo. Medo porque o Senhor é muito severo, o Senhor colhe aonde não semeia. Então eu fiquei com medo. E aí o Senhor disse para ele, você menosprezou a oportunidade. Tire o talento dele e dê para os que ganharam mais. E disse que ele seria arremessado às trevas exteriores. Quer dizer, ele seria colocado numa situação de escuridão, de inação, de impossibilidade. Essa parábola que Jesus ensinou foi para nos mostrar que tudo na vida é oportunidade que nos é dada. O tempo é um talento valioso que nos é oferecido. E um dia será pedido contas dele. O tempo que nós deixamos passar nos será cobrado. Mas não vai ser como na parábola, que o Senhor será Deus que vai nos perguntar, filho, por que que você não usou o seu tempo? A escuridão que ele fala das trevas exteriores na parábola é a própria escuridão interior da pessoa. É o próprio vazio que ela vai sentir de não ter aproveitado o tempo da sua vida, de não ter utilizado da melhor forma. E nós choraremos e lamentaremos o tempo perdido. Mas graças a Deus, nós não somos como esse servo da parábola. Não somos. Porque nós também acertamos na vida, sim. Nós podemos não multiplicar a 5, nem a 2, não dobramos. Mas alguns décimos a gente tem feito. Algum pouquinho a gente tem realizado na vida. E é nisso que nós vamos concentrar nossa energia e nosso pensamento. Verificar se temos errado muito, nós também temos tentado acertar. E vamos focar nisso, que nós temos o potencial de acertar. Basta corrigir algumas atitudes, redefinir algumas coisas na vida. Basta a gente, às vezes, pedir um pouquinho de perdão no dia a dia, a mais as pessoas. Basta a gente se conter um pouquinho a mais. Basta a gente ser um pouquinho mais grato a Deus. E nós vamos vendo que nós conseguimos ajustar a nossa vida nessa caminhada de realização e de transformação. Porque potencial para acerto, nós temos, nós já sabemos disso. Nós somos perfectíveis. Deus nos deu esse potencial de nos tornarmos melhores do que somos. Então talvez hoje o que nos falte apenas é valorizar talvez um pouquinho mais as oportunidades que temos recebido. E graças a Deus, todos nós temos excelentes oportunidades. Temos provas, temos expiações, temos lutas, mas o que temos hoje é fé temos hoje ainda, que pequena, nós temos uma crença que nos orienta, nós temos um conhecimento que nos sustenta na vida. Então vamos nos apegar a isso. Vamos focar a nossa força nesses bens que nós já temos. Porque nós temos condições, sim, de fazer mais da nossa vida. Mas para isso tem que ter vontade, tem que ter desejo, e temos que pedir na oração a Deus a sabedoria para corrigirmos os nossos rumos. Porque todo momento é tempo de recomeçar. A todo momento é tempo de aproveitar a bênção da vida. A todo momento nós podemos nos fazer novos se nos conscientizarmos que podemos nos fazer novos. Essa é a grande mensagem do cristianismo desde as primeiras horas. Que a possibilidade de renovação do homem é um fato, é uma realidade. E os espíritos vieram nos séculos posteriores afirmar isso. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser melhores do que temos sido. Estamos hoje, nesta manhã, sendo convidados a isso. Só que nós temos que fazer brilhar aquela pequena luz que nós temos dentro de nós. A nossa fé, a nossa confiança no Pai, fazer com que isso possa nos iluminar por mais vezes. E isso nós acendemos através da oração. Essa pequena luz é a nossa fé de que nós podemos e seremos ouvidos a Deus em nossa oração. E que Jesus então nos abençoe, nos ilumine, que o Mestre possa atingir o nosso coração mais vezes, que nós possamos tirar essa resistência que nós temos dentro de nós, nascida das nossas imperfeições. Abrirmos realmente a nossa mente, o nosso coração, a todo esse convite de renovação que a Terra recebe hoje, como sempre recebeu. Essa é a nossa mensagem para essa manhã. Então, que Jesus possa abençoar a todos. Muito obrigado a todos.